Rayanas. O programa de cooperação transfronteiriça bilíngue. Uma produção conjunta da Onda Campus, da Fundação Sociedade Universidade, da Universidade da Extremadura e do Grupo de Comunicação Social Diário do Sul, Rádio Telefonia do Alentejo. Vozes Rayanas. Entre as 11 e as 13 do último sábado de cada mês, nos 103.2 da Telefonia do Alentejo, em www.diardosul.com.pt e em www.ondacampus.es. Vozes Rayanas. Em repetição, domingo entre as 14 e as 16 horas e segunda-feira entre as 18 e as 20 horas. Vozes Rayanas. O programa de cooperação transfronteiriça bilíngue. Sugestões, opiniões e informações podem ser enviadas para vozesrayanas.alex@gmail.com. Olá Alentejo, olá Extremadura, bem-vindos à edição número 11 do programa Vozes Rayanas. Uma vez mais propomos bons momentos, desta vez vamos levar até si os temas da inovação, empreendedorismo e responsabilidade social. Vamos ter também as rubricas habituais, agenda, reportagens, para além da música. Venha daí connosco ao longo desta edição, pois temos muitos motivos para que acompanhe hoje e sempre Vozes Rayanas. Vozes Rayanas, el programa de cooperación transfronteriza bilingüe. Apaixonada pelas artes desde sempre, dedicada ao canto desde muito cedo, foi em 1988, com apenas 12 anos, que Susana Félix vence a grande noite do fado no Coliseu dos Recreios, em Lisboa. Escutamos agora o tema Um Lugar Encantado. Mais Vozes Raianas. Escutamos Penélope, outro clássico do cantautor catalão, Juan Manuel Serra. Penélope, com seu bolso de piel marrón e seus zapatos de tacón e seu vestido de domingo. Penélope se sienta en un banco en el andén y espera que llegue el primer tren meneando el abanico. Dicen en el pueblo que un caminante paró su reloj una tarde de primavera. Adiós, amor mío, no me llores, volveré antes que de los sauces caigan las hojas. Piensa en mí, volveré por ti. Pobre infeliz, se paró tu reloj infantil una tarde plomiza de abril, cuando se fue tu amante. Se marchitó en tu huerto hasta la última flor. No hay un sauce en la calle mayor para Penélope. Penélope, tristes a fuerza de esperar, sus ojos parecen brillar si un tren silba a lo lejos. Penélope, uno tras otro los ve pasar, mira sus caras, les oye hablar, para ella son muñecos. Dicen en el pueblo que el caminante volvió, la encontró en su banco de pino verde. La llamó Penélope, mi amante fiel, mi paz. Deja ya de tejer sueños en tu mente. Mírame, soy tu amor, regresé. Le sonrió con los ojos llenitos de ayer. No era así su cara ni su piel. Tú no eres quien yo espero. Y se quedó con su bolso de piel marrón y sus zapatitos de tacón, sentada en la estación. Penélope. Voces Raianas, el programa de cooperación transfronteriza bilingüe. O que é a inovação? Para mim, inovação acho que é algo que ainda não está criado, não está desenvolvido. Algo novo e que pretende completar alguma lacuna que exista, em qualquer nível. A minha é progresso, modificação para melhor. Modernidade. Alteração dos costumes, dos meios. É. A inovação é a vanguarda, é o futuro, digamos. Penso eu. Inovação a todo tipo de novidades que se possam produzir num curto espaço de tempo. Que é inovação? Pues para mí la innovación es inventar aparatos, mecanismos, herramientas o incluso conceptos que permitan al ser humano evolucionar en la vida, que le sea más fácil para ellos y No, pues para mí la innovación es pues la facultad que tenemos principalmente las personas de buscar un avance en lo que es nuestra sociedad, ¿no? Buscar nuevos dispositivos, maneras de vivir o formas de sociedad que nos ayuden a caminar hacia el futuro y que nos hagan la vida un poco más fácil. Innovar es crecer, es creer y yo creo que es el futuro. La innovación es la mejora, el día a día, el crear, el inventar, el hacer que con la tecnología pues nuestra vida sea más fácil, más sencilla y más moderna, ¿no? Bueno, pues la innovación yo la tengo asociada al avance, ¿no? A la evolución de muchos aspectos de la sociedad, realmente, que son para la mejora pues de las personas, de las empresas, de la sociedad en general, vaya. Bueno, pues la innovación así en general pues supone, no sé, pues avanzar en, ya sea en un campo o en otro. Es como también reinventarse uno mismo, descubrir nuevas cosas, nuevos avances, investigar. Pues muchas cosas nuevas. Mucho, no sé, producto, mucho marketing, mucho, no sé cómo explicarlo, ¿no? El ir renovando las instalaciones y demás de cualquier cosa, de cualquier sector. Si, por ejemplo, los trenes, ¿no? Pues van avanzando, van innovando, es que se van modernizando, ¿no? Incluye nuevas tecnologías y nuevas historias. El ir renovando las instalaciones y demás de cualquier cosa, de cualquier sector. Si, por ejemplo, los trenes, ¿no? Pues van avanzando, van innovando, es que se van modernizando, ¿no? Incluye nuevas tecnologías y nuevas historias. Hoje falamos sobre empreendedorismo em Portugal, em Espanha e na União Europeia. Connosco temos o professor Fernando Augusto Moraes, presidente da Associação Nacional de PMEs e vice-presidente da Confederação Europeia das PMEs. Também connosco, por parte de Espanha, Ascensión Barroso, licenciada en Dirección y Administración de Empresas e investigadora en el Departamento de Gestión de Empresas y Sociología de la Universidad de Extremadura. Muy buenos días a ambos. Gracias por estar aquí en Voces Rayanas. Buenos días. Y hablamos sobre emprendedurismo. ¿De qué hablamos cuando nos referimos al emprendedurismo? Cuando hablamos de emprendedurismo, hablamos de asumir riesgos, de crear nuevas empresas, de enfrentarse a los problemas, el tener una idea y seguir adelante. Eso es un poco. Professor Augusto Moraes. Sim, o objetivo de qualquer economia, portanto, é justamente fazer crescer o seu rendimento per capita. O que quer dizer que, portanto, o empreendedorismo, portanto, é algo portanto, que passa naturalmente por o conhecimento do risco, mas, por outro lado, portanto, necessita, como eu ia dizer há pouco, relacionando o empreendedorismo com, portanto, com o desenvolvimento da própria economia. Um dos objetivos da economia, como eu disse, é aumentar o rendimento per capita, o que significa que o empreendedorismo está dentro deste modelo. Ou seja, é necessário, de facto, portanto, promover as iniciativas da sociedade civil, nomeadamente, portanto, o investimento privado, para que, portanto, possa existir crescimento e, essencialmente, emprego. Sem empreendedorismo, portanto, isto não vai lá. ¿Qué es ser emprendedor? Un emprendedor es una persona que percibe una oportunidad en el mercado y tiene la motivación, el impulso, la habilidad de mover los recursos necesarios para ir en busca de esa oportunidad que le ofrece el mercado. Un emprendedor es una persona que crea una empresa, que lleva adelante un proyecto aunque no tenga fines económicos. Es una persona capacidad de crear, de llevar adelante sus ideas, de generar bienes y servicios, como he dicho, de asumir riesgos, de enfrentar problemas. También es una persona que no solo sabe mirar el entorno, sino ver y descubrir las oportunidades que están ocultas en él. También un emprendedor tiene una alta autoestima. Es una persona positiva y no solo en sí mismo, sino que genera un entorno positivo a su alrededor y este entorno pues le permite alcanzar las metas que se proponga. Para mim, o empreendedor precisa de liberdade, antes de mais. É fundamental ser um homem livre e ter esse conceito dogmático de homem livre. Depois, dentro da sua liberdade, perceber que o risco de toda a sua atividade, de todo o seu exercício e de todo o seu investimento está permanentemente ativo. O que significa que, portanto, antes de ser empreendedor, o empreendedor deve, justamente, ter a sua sensibilidade e o conhecimento de risco. Para isso, aconselhamos sempre fazer cursos de formação de empreendedorismo, cursos de formação de empresário, porque não basta, como eu disse há pouco, ser um homem livre, porque isso é fundamental, sentir-se livre para fazer algo, mas é fundamental que também ele, ao ter, portanto, essa iniciativa, essa liberdade, perceba que não se pode suicidar. E, portanto, o empreendedorismo pode ser um meio de crescimento, de enriquecimento, do próprio crescimento da economia, mas também, se porventura o risco não for calculado e devidamente estudado, naturalmente pode ser um suicídio para o empreendedor. O professor falou de cursos de formação para empresários, também falou de curso de formação para empreendedores. Ser empresário implica ser empreendedor, isto é, não é a mesma coisa, nós isso sabemos. Podemos ter empresários e eventualmente teremos empresários no nosso país, em Portugal, que não são empreendedores? Todos os empresários, há uma confundibilidade muito grande entre empresário e empreendedor. Mas podemos fazer a distinção. Portanto, o empreendedor é aquele que empreende, que constrói, que faz. É empresário, portanto, é aquele que, de certa maneira, portanto, executa todo um processo interior de motivação. Portanto, o que significa que nós, em Portugal, temos muitos empreendedores e temos também muitos empresários. Enquanto que o empreendedor pode ter um processo de iniciação de curto prazo, o empresário tem-no de longo prazo e sustentabiliza-se na vida, passando o testemunho para os seus filhos. E um dos grandes problemas que nós temos neste momento, em Portugal, na Espanha também, é o problema da sucessão da empresa, da sucessão do empresário, enquanto empresário, também enquanto empreendedor. E falamos concretamente das empresas familiares. Falamos, quando eu digo que o problema da sucessão é um problema, portanto, das empresas. Portanto, repare, nós temos 267 mil PMEs em Portugal, portanto, 99% do nosso tecido empresarial é PME. Portanto, 60% das nossas PMEs estão vocacionadas para a vida comercial. 17% indústria, 10% portanto, turismo, depois temos 10% também construção e 3% é agricultura. Agricultura e pescas. O que significa que este é o panorama nacional em termos de PMEs. Agora, vamos ver o problema que ocorre para além do empreendedorismo, porque ser empreendedor, o Estado que acolhe o empreendedor, tem também que cooperar e colaborar com o ideário do empreendedor. Porque se o Estado não coopera com o empreendedor, dando-lhe facilidades, portanto, acolhendo no seu próprio, portanto, processo de desenvolvimento, acolhendo como um homem que assume risco, que cria emprego e enriquece o país, também tem que dar facilidades ao empreendedor. Porque, há bocadinho falou-me, a diferença entre empreendedor e empresário, nós podemos considerar que o empreendedor pode ser um jovem. Por exemplo, nós hoje temos cerca de 80% dos jovens que saem das universidades e que não têm colocação no mercado de emprego. E, portanto, o caminho é o empreendedorismo. Portanto, esse jovem pode criar uma empresa e deseja-se que crie, deseja-se que potencie o seu conhecimento, portanto, digamos, através de uma afirmação empresarial. Pues antes estábamos hablando de la diferencia entre ser emprendedor y ser empresario, ¿no? Y antes Ascensión nos comentaba algunas de las características, hablando sobre los emprendedores, algunas características personales que tienen personas positivas, tal, con que arriesgan. Entonces, yo te quería preguntar, ¿tú qué opináis, no? ¿Que el emprendedor nace o se hace? O sea, ¿el emprendedor, el espíritu emprendedor viene innato en la persona o puede haber influencias o...? Pode ser as duas coisas. O empreendedor, portanto, muitas vezes nasce por um processo de necessidade. Outras vezes nasce por um processo de afirmação. Outras vezes até nasce por um processo de saber. Outras até por experiência. O que significa que, portanto, não há um modelo verdadeiramente identificativo do que é o empreendedor e o sucesso do empreendedor. Eu posso lhe dar a minha experiência. Eu considero-me, para além de ser professor de finanças, eu considero-me um empresário de sucesso. Mas, para ser empresário de sucesso, como eu estou aqui a afirmar, fui primeiro empreendedor. Quer dizer, iniciei toda a minha carreira no meio da família. Mas inicialmente, de facto, eu não estava talhado para a vida de empresário ou para a vida do empreendedorismo. Não estava. Eu estava talhado para as artes, para as letras, para as ciências, aliás, coisa que nunca deixei, sou professor. Mas, naturalmente, que a vida de empresário subiu, de facto, portanto, no meu modo de vivendo, o que significa que, portanto, hoje, assumir, portanto, uma posição de professor e outra, portanto, de empresário, é perfeitamente compatível, porque todos nós somos empreendedores e todos nós podemos ser empresários a partir até da nossa economia doméstica. Uma boa dona de casa é uma boa empresária. E um bom dono de casa também é um bom empresário. Já agora gostaria também de ouvir a opinião da doutora Ascensión a propósito desta questão. Yo creo que todos nacemos con el don de emprender, aunque si bien cada persona es diferente, podemos tener ese potencial para desarrollar las habilidades de un emprendedor. A veces no se emprende no porque no podamos, sino por indecisión, por miedo, por pereza, pero no porque no podamos. Por ello yo creo que sería necesario fomentar el espíritu emprendedor que todos llevamos dentro. Sin embargo, esta materia está prácticamente ausente en el sistema educativo. En las universidades se aprende algunas técnicas sobre negociación, ingeniería, pero el sistema educativo debería desarrollar las habilidades propias que tiene un emprendedor. O professor Fernando Augusto de Moraes é também o coordenador nacional da Semana Europeia das PMEs, uma iniciativa da Comissão Europeia, que acontece preferencialmente durante os meses de maio e junho. Este ano foi assim decidido. A questão que eu lhe coloco é a seguinte, e enquanto coordenador também desta Semana Europeia, uma vez que um dos grandes objetivos para este ano foi particularmente a promoção do empreendedorismo, e falamos de empreendedorismo jovem, que não direi que conselho, mas o que é que diria aos jovens que se pretendem lançar numa atividade empresarial porque neste momento não têm um mercado de trabalho que os consiga de uma maneira, enquanto funcionários de outrem, absorver a sua mão de obra? Bom, eu como coordenador da Comissão Europeia para a SMEUIC e estando eu, portanto, dentro de todo este processo, o que eu aconselho a todos os jovens, portanto, é de facto iniciar uma vida empresarial, mas iniciá-la, de facto, portanto, dentro de determinados processos de prazer. A vida empresarial é toda uma vida de prazer, portanto, para além do risco, para além de sacrifício, E quando eu digo prazer, há alguém que pressupostamente pode entender que é sacrifício, este prazer é um sacrifício. Mas se o sacrifício for convertido em prazer, naturalmente que não é sacrifício. Eu, por exemplo, trabalho 16 horas por dia com muito prazer. Se me pergunta se me canso, não. Não sinto cansaço no final do dia. Isto significa o quê? Significa que, portanto, quem faz algo que gosta, produz bons resultados. E o que eu aconselho a todos os jovens é que meditem neste processo. Quem faz algo que gosta, com prazer, produz bons resultados. Para produzir bons resultados, antes de fazer, deve pensar. Antes de fazer, deve pensar. E este pensamento passa naturalmente pela escolha do ramo de negócio que ele quer desenvolver. Nunca um empresário deve empresariar-se em algo que não goste. Portanto, ainda há bem pouco tempo apareceu-me um jovem ainda por cima médico, que se queria empresariar na área da floricultura. E eu olho para ele e disse, mas o seu médico não lhe falta emprego. E você quer montar uma floricultura? Porque eu tenho muito prazer nisso. Pronto, então vamos montar a floricultura. Hoje o homem vende muitas flores para além de ser médico. Uma questão que eu penso que é importante também, eventualmente, falarmos, que é a seguinte. Nós estamos a falar do empreendedorismo, e estamos a falar muito na ligação entre dos jovens que, eventualmente, que pretendem montar o seu negócio e, portanto, daí é também a formação para empreendedores. A minha questão é a seguinte. Nas organizações que hoje já existem, organizações públicas e privadas, nomeadamente as empresas, é possível, será desejável desenvolver o espírito empreendedor, se é que poderei falar desta forma, junto dos recursos humanos que, no fundo, já estão, já têm o seu posto de trabalho, que já têm, digamos assim, as suas perspectivas de carreira. Será desejável? Podemos falar de empreendedorismo, da promoção do empreendedorismo junto dessas pessoas? É assim, em 2006 foi publicado o Livro Verde, portanto, do chamado empreendedor, o Livro Verde, portanto, do empreendedorismo, portanto, na Europa. Naturalmente que, quando me fala, portanto, nesse processo, eu tenho que lhe dizer que, de facto, o problema que existe na Europa, inclusive em Portugal, portanto, é a medição das vantagens que este dinamismo empresarial pode vir a ter ou não pode. De facto, temos alguns problemas em Portugal, portanto, e até na nossa vizinha Espanha, que temos de ter sempre em atenção. Porquê? Porque o dinamismo, chamado dinamismo empresarial, pressupõe, como eu disse há pouco, pressupõe uma alegria de viver, uma alegria de investir. E o Estado não pode, de maneira alguma, prejudicar essa alegria. E eu julgo que, neste momento, e desde que foi publicado, portanto, o Livro Verde do empreendedorismo na Europa, em 2006, alguns países assumiram, de facto, portanto, digamos, a vantagem de ajudar o jovem empreendedor ao seu dinamismo, isentando-os de impostos, dando-lhes ajudas, subsídios para o arranque do seu negócio. Mas o que ocorre, efetivamente, no nosso país, essencialmente, é que desde que foi lançado esse Livro Verde, e até em Espanha também, nada foi cumprido. Portanto, quer dizer, o jovem empreendedor muitas vezes é lançado, portanto, na vida empresarial, sem qualquer análise ao ramo do negócio que vai desenvolver, e muitas vezes isso acontece, e acontece também, por consequência, portanto, a falência e a insolvência desse jovem empresário. Em relação a isto, a extensão, crees que as empresas deveriam, o que nos comentava antes Maria Luisa, fomentar ese espíritu emprendedor dentro de las propias empresas, las empresas públicas y privadas, deberían dentro con sus propios empleados fomentarle ese sentimiento empresarial, de emprendedor que decías tú que teníamos innatos? Claro, yo creo que es fundamental que en una empresa forme a sus trabajadores y les hagan ser más emprendedores, porque yo creo que hoy en día, como está el mundo, un empresario, una empresa que no es emprendedora, yo creo que no va a llegar a ningún lado. O sea, hay que ser emprendedor, hay que arriesgarse, hay que innovar, no te puedes quedar parado. Nos hacías referencia a la situación de cómo está hoy en día el mundo. ¿Nos podrías clarificar un poco cómo se encuentra actualmente el emprendedurismo en España? La situación actual que se está viviendo con todo el tema, estamos en crisis y es una crisis económica bastante fuerte que está afectando, ya no estamos hablando de solamente España o Portugal, sino de Europa y el mundo entero está en crisis. ¿Cómo se vive eso desde España? ¿En qué medida la afecta? ¿Cuál es la situación actual? A ver, en España es realmente el tema de emprendedurismo, entre otras cosas, es el país que más ha afectado dentro de la Unión Europea. Desde el 2004 aproximadamente llevaba unas tasas, iba aumentando cada año el espíritu emprendedor. En el 2008 teníamos una tasa de emprendedurismo más o menos del 7% y el 2009 pues esa tasa ha bajado a un 5,1%. Está por debajo de la media europea, que la media europea está en torno a un 6% y está mucho por debajo del mundo, si por decirlo de una manera, que está un 11% más o menos la tasa de emprendedurismo. O sea, que en España es de los sitios donde más afectado. Y dentro de España, Extremadura, pues la comunidad que peor van, porque Extremadura, más o menos desde el 2003, ha tenido tasas emprendedoras superiores tanto superiores a España, superiores a la media europea. O sea, estábamos por encima. Sin embargo, en los datos que se recogen del 2009, ha tenido un descenso de un 54% y solamente ahora hay unas tasas emprendedoras de un 3% aproximadamente. Podríamos decir que la crisis económica puede ser un momento de oportunidad que la gente debería aprovechar en vez de retraerse y no arriesgarse. Por supuesto, yo creo que estos momentos es un momento difícil, pero es un momento donde los emprendedores tienen que surgir y contribuir a la región con el crecimiento económico y generando más empleo. Y ellos son los emprendedores, los que pueden levantar la economía. El país. Professor Augusto Moraes. E o que eu acho é que, de facto, não há ajudas neste momento. Eu disse há pouco que para haver empreendedorismo tem de haver ajuda pública. Essencialmente, o empreendedorismo vem do jovem. O jovem é um tecido, portanto, incorpora um tecido empresarial muito debilitado em termos financeiros. Eu há pouco dizia que quem faz algo por gosto acaba por ter bons resultados. Não há dúvida nenhuma que alguém que inicia uma atividade empresarial, um jovem que inicia uma atividade empresarial e que não tem ajudas do Estado, que Estado é esse que não ajuda um jovem empreendedor? Pois o que se passa neste momento em Portugal, possivelmente também na Espanha, é que não há ajudas públicas, portanto, para o empreendedorismo, para o jovem, por exemplo, que sai da universidade e que se quer, portanto, empresariar numa área que ele até gosta e que até é capaz de fazer o tal prazer, entre aspas, sacrifício, para crescer e criar riqueza e criar emprego. No nosso país, por exemplo, e em alguns países da Europa, portanto, também acontece, mas mais no nosso país, não há apoio, neste momento, absolutamente algum público, portanto, ao empreendedorismo. Isto é de lamentar. Professor Augusto Moraes, mas permita-me a questão. Nunca se falou tanto em empreendedorismo como nos dias que correm. A própria Semana Europeia das PMEs este ano pretende promover o empreendedorismo. Nos cursos de gestão de economia tenta-se fomentar o empreendedorismo. Existem instituições públicas que, de certo modo, têm programas para apoio ao empreendedorismo. A minha questão é, aquilo que se faz, segundo aquilo que se calhar posso depreender das suas palavras, é que não é suficiente no apoio a esse empreendedorismo ou não será aquilo que é desejável? Não tem as características que deveria ter para apoiar os jovens empreendedores? Nem é suficiente, porque nós quando fazemos qualquer avaliação, ou damos o mau, ou sofrível, ou suficiente, ou bom, muito bom, por aí. Portanto, digamos, o que está a acontecer é muito mau. É zero. Portanto, nós não temos, há muita propaganda, e o jovem tem de... Quando se lança, deixo aqui um alerta para todos os jovens que nos estão a ouvir, que queiram entrar na vida empresarial, que não tenham medo, mas que não contem com o Estado. O Estado dá e tira. E muitas vezes diz que dá e nem dá. Tira apenas. O que significa que isto não é o Estado. Portanto, isto é um falso Estado. Quando alguém promete e não cumpre, há uma falsa promessa. O que significa que, portanto, neste momento em Portugal, o que ocorre, e possivelmente até em Espanha, há muita propaganda de apoio ao jovem, mas depois, em concreto, não existe nada. Por exemplo, há um programa aí do IAPME que se chama Finicia. Ora bom, o Finicia, para chegar ao Finicia, é muito difícil. Temos 9, 10 meses de espera, enquanto o jovem desespera. E depois, se o jovem tiver de fazer uma empresa, alugar instalações, etc., digamos, tem de pagar rendas antes de receber algo. Quer dizer, antes de abrir o estabelecimento, o jovem pode cair na falência. Antes de o abrir. Isto aconteceu em muitos programas, portanto, do Centro de Emprego. Por exemplo, neste momento, há um programa dos Centros de Emprego, de apoio aos jovens desempregados, aos desempregados de longa duração, e, portanto, àqueles que... portanto, iniciam pela primeira vez uma atividade. Portanto, que são jovens à procura do primeiro emprego. Eu posso-lhe garantir que este programa de iniciativa dos centros de emprego tem demoras inadmissíveis. Este programa iniciou no dia 4 de dezembro e até à data ainda não há um projeto aprovado. Nós tínhamos o programa Estímulo à Criação de Emprego para jovens, cuja aprovação demorava ano e meio. E o jovem, entretanto, tinha que provar que já tinha instalações, etc. Isto não é nada. Isto é um falso país. E nós temos que, cada vez mais, fazer intervenção cívica no sentido de alertar e de falar a verdade. Sr. Professor, eu só posso depreender das suas palavras que este é um alerta para que se mudem algumas estratégias para chegar aos jovens. A melhor estratégia que nós devemos ter para fazer mudança é o que eu disse, fazer intervenção cívica. E quando um governante ou alguém mandatado por um governante aparece em regiões do interior a vender, portanto, algo de bom para os empreendedores ou para os empresários, desconfiem sempre. Porque, portanto, não é que a esmola possa ser grande e, nesse caso, a promessa pode ser de grande desconfiança. Mas a dúvida é sempre a verdade que fica. Então, sendo assim, a pergunta impõe-se. Onde é que os jovens empreendedores devem dirigir-se e, eventualmente, podem contar com alguma ajuda ou apoio para fomentar até o seu próprio espírito empreendedor? Bom, assim, a nossa associação, por exemplo, não estou aqui a dizer meio dela, nós também temos os nossos defeitos, mas estamos abertos desde 9:30 da manhã e fechamos às 11 da noite. E estamos abertos aos sábados. É um prazer grande termos esta atitude. Não partilhamos com o governo, nem com o Estado, nenhum programa público. Não queremos nada com o Estado. A sociedade civil num país tem força se ela tiver independência relativamente ao Estado. Se tiver ligações com o Estado, já não é independente. O que significa que, portanto, há associações, portanto, que dão apoio à informação. E o jovem não deve lançar-se na vida empresarial sem estar devidamente informado, esclarecido, por técnicos, nomeadamente por economistas, por advogados, por gestores, antes de assumir, portanto, a decisão de investir. Nunca contando com o Estado. Alerto publicamente isto. Não contem com o Estado, porque qualquer programa que está efetivamente em vigor, entre aspas, está em vigor porque está no papel, no Diário da República, mas depois na prática não está. O que significa que o jovem é aliciado pelo próprio Estado a iniciar uma vida empresarial para a qual depois o Estado, portanto, contribui para a falência. Isto tem que ser dito. Me gustaría saber la opinión de Ascensión al respecto de esta propaganda, entre comillas, que se les hace a los jóvenes, esta falta de apoyo. De una reflexión que podríamos extraer de todo esto es que emprende y se lanza quien ya cuenta con un dinero. O sea, una persona que, por mucho que quiera emprender, si la ayuda le tarda meses y meses en recibirla, no puede poner la empresa, no puede comenzar, dar los primeros pasos y todas estas, que es un problema, no deja de ser un problema, que nada más se puede resumir en que emprende y crea empresa quien ya cuenta con dinero. Y entonces, y también donde deberían dirigirse los jóvenes españoles, extremeños, a la hora para poder fomentar ese, poder salir del paso, ¿no? Poder montar su empresa con las mayores facilidades posibles dentro de este marco que se nos presenta. A ver, yo creo en primer lugar que deberíamos de depender menos de las ayudas públicas y si tú tienes una idea, no el no hacerla, no solo porque la Junta o el Gobierno no te dé esa ayuda, yo creo que hay muchos organismos donde puedes dirigirte, por ejemplo, en Extremadura hay el Gabinete de Iniciativa Joven, que tú tienes una idea y ellos te ayudan a desarrollar esa idea. No te dan medios económicos, pero te ayudan para que tú puedas sacar esa idea adelante. Lo que creo que los bancos son los que deben dar créditos, que han quitado, ya no dan los créditos que daban antes, y sobre todo las empresas deben darles más créditos y no depender tanto de la Junta, porque es lo que... Por eso no hay emprendedores, porque estamos acostumbrados a que la Junta nos daba, y ahora no nos da, y no podemos, no somos capaces de incluir un negocio sin ayuda de la Junta. Y yo creo que no debería ser así, no deberíamos tener esa visión, vamos. ¿Crees entonces que los bancos deberían hacer las entidades financieras deberían crear programas o ayudas específicas para jóvenes emprendedores? Sí, yo creo que la iniciativa tiene que ser de los bancos. Son los que te tienen que ayudar a el tema económico. Eu não concordo. O banco não é uma instituição particular de solidariedade social. O banco é também dirigido por um banqueiro. O banqueiro é um empresário. Portanto, não dá dinheiro. Empresta com o objetivo de reembolso, com, portanto, lucro. O negócio do banco não é emprestar dinheiro com risco. É emprestar dinheiro sem risco, muitas vezes com garantias. O que significa que, portanto, ser, de facto, empresário implica, principalmente quem está no início de uma carreira empresarial, o empreendedor. Eu até tenho um trabalho curioso que correu, ainda hoje está a correr na Universidade Livre de Bruxelas, um trabalho curioso que é como enriquecer com apenas 500 euros. O que está aqui em causa não são os 500 euros, porque 500 euros arranja-se facilmente. O que está aqui em causa é justamente a iniciativa, a liberdade, como eu disse há pouco, do empreendedor empreender. E quando eu falo que o Estado tem de ajudar o empreendedor, tem de o ajudar, portanto, nas isenções de impostos, por exemplo, de taxas, facilitar em licenças, no prazo de, portanto, os prazos de licença, da obtenção de licenças, de alvarás, etc. Porque, portanto, a motivação do empresário é de tal forma grande, quanto maior for a facilidade da sua própria, do exercício da sua própria liberdade e da sua própria intervenção. Agora, quando logo à partida, por exemplo, criou-se em Portugal a chamada empresa na hora, e, portanto, forma-se uma empresa numa hora. O problema é o exercício dessa empresa, se se pode verificar na hora, não. Porque muitas vezes demora ano e meio, portanto, o empresário iniciar a sua atividade. Porquê? Porque falta alvarás, licenças, etc. E então eu digo, valeria a pena ao Estado ter, portanto, desenvolvido o projeto da empresa na hora, quando se sabe de antemão que há muitas atividades empresariais que necessitam de alvarás e licenciamentos que demoram um ano e meio? Não seria primeiro necessário ou importante fazer-se reformas antes de se criar a empresa na hora, o modelo da empresa na hora, nomeadamente ao nível de cortar com as burocracias? Eu acho muito mais importante isso do que propriamente fazer-se uma escritura na hora e depois não se poder exercer a atividade sem as licenças e os alvarás que demoram um ano e meio a tirar. Portanto, en ese sentido sí que estoy de acuerdo contigo, que el Estado debería reducir los trámites burocráticos y ponerle más fácil a las empresas a la hora de montar un negocio. Conozco un caso particular en mi familia que quiere montar un negocio, lleva detrás de la licencia de apertura un año y algo, un año y medio, y sigue sin tener esa licencia de apertura. Y es un pueblo y no se la da. Entonces, en ese sentido sí que tienen que ayudar los ayuntamientos, el Estado, a reducir esos trámites. En otros países, en 15 días tú puedes abrir un negocio. Aquí, por ejemplo, en España, imposible. Imposible. Y tenemos un problema muy serio, es que, por tanto, en 2000 y, en 2001, 2002, o nosso mundo de livre troca, tinha 3 bilhões de pessoas, 3 mil milhões de cidadãos, o mundo. Mas, de repente, com a integração da China e da Índia na Organização Mundial do Comércio, principalmente da China, passámos a 6 mil milhões ou a 6 bilhões de pessoas, com culturas diferentes, com leis laborais diferentes, com costumes sociais diferentes. Eles trabalham 14 horas por dia e nós, portanto, trabalhamos 8, o que significa que era necessário ter havido uma preparação do mundo ocidental, do chamado mundo da livre troca, para receber estes novos cidadãos que têm outras culturas de trabalho. O que significa que, portanto, hoje ser empreendedor é muito mais difícil do que antes do ano 2001 ou 2002, porque, portanto, neste momento temos em cima da mesa um problema muito, muito, muito sério para refletir. É que é muito difícil encontrar o equilíbrio entre as exigências emocionais da competitividade e as nossas necessidades, portanto, e a satisfação das nossas necessidades prioritárias, como é o caso de alimentação, habitação, distração, divertimento, etc. Nós hoje temos que abdicar tudo isso porque fomos muito mal preparados, principalmente os jovens, foram mal preparados para o choque, portanto, digamos, deste mundo que Thomas Friedman chama mundo plano. E, curiosamente, agora já não é o mundo plano, agora já se chama o mundo pequeno, e cada vez mais pequeno. Bueno, estamos ya casi al final de esta entrevista. Hemos estado hablando de cosas, digamos, entre comillas, un poco feas, ¿no? De lo que es el emprendedurismo, ¿no? Y entonces a mí me gustaría terminar con algo un poquito más alegre, algo que nos anime. Entonces, Usted como emprendedor, que nos ha dicho que es, lo que más le llena de ser emprendedor, lo más positivo que puede derivar de ahí, y para extensión me gustaría preguntarte lo mejor que pueda haber dentro de tu rama específica, de lo más positivo que pueda haber en una empresa familiar. Entonces, algo bueno, que nos quedemos con un buen sabor de boca sobre el emprendedurismo. Infelizmente, não posso sorrir. O que eu posso dizer é que temos de trabalhar 3 vezes mais, doravante, nós, portugueses, vós, espanhóis, temos de trabalhar 3 vezes mais para podermos ganhar o mesmo que ganhávamos no ano 2000. Isto é um problema muito sério, como eu disse. É fundamental encontrar o equilíbrio entre as exigências da competitividade da economia global e as necessidades, portanto, do homem, como homem, portanto, como pessoa, que necessita da sua estabilização emocional e de dar satisfação, portanto, às suas necessidades, até básicas, nomeadamente a alimentação, a casa, apoio à família, etc. Temos de trabalhar 3 vezes mais. Se temos que trabalhar 3 vezes mais, se o nosso horário de trabalho é de 8 horas, repare quanto temos de trabalhar no mesmo período de tempo para termos, portanto, a mesma competitividade. Porque o nosso maior problema na Península Ibérica é um problema de competitividade. E, portanto, lanço este desafio. De facto, ser empreendedor vale a pena, é um prazer, é uma alegria, mas esta alegria tem de continuar a existir, mesmo com todos os sacrifícios do mundo. Porque nós estamos num processo global, e esse processo global atinge a Índia e a China com 14 horas de trabalho a ganhar 20% do nosso salário. Isso é muito sério. Lo más positivo con lo que te puedes quedar tú del emprendedurismo. A ver, yo creo, por ejemplo, en el ámbito de las empresas familiares, que es donde yo estoy investigando, el hecho, por ejemplo, de que un padre sea capaz de transmitirle ese espíritu emprendedor a su hijo a través del ejemplo, del buen hacer, yo creo que eso vale mucho. El saber que tu hijo también vale, el que tú creas una idea y la desarrolles, luche por ella, tengas motivación y que tengas éxito esa idea que tú has creado, ese proyecto, el hecho de innovar. No sé, yo creo que eso es lo más positivo, a pesar, como ha dicho el profesor, a pesar de las horas que tienes que echar al trabajo, de las adversidades que te encuentres por el camino. Yo creo que el momento de conseguir lo que te estás proponiendo, yo creo que no tiene precio. Pues, Augusto, Ascensión, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Voces Rayanas. A vosotros. Esperamos veros más veces. Muchísimas gracias. Okay. Gracias. Voces Rayanas, el programa de cooperación transfronteriza bilingüe. O Luar é meu amigo de Mário Moita. Mário Moita é um nome conhecido em Portugal, mas a sua notoriedade é bem maior além fronteiras, em especial no Brasil. É neste país da América Latina que o músico canta fado ao piano, faz mais concertos neste momento. Foi também aí que recentemente esteve em turnê durante 3 meses. O luar é meu amigo, entrou na tua janela e pôs-se a falar comigo do que viu lá dentro dela. O luar é meu amigo, entrou na tua janela e pôs-se a falar comigo do que viu lá dentro dela. Que destas vejo sem fim no retrato que te dei e não me queres ver a mim porque um dia te beijei. Que destas vejo sem fim no retrato que te dei e não me queres ver a mim porque um dia te beijei. Podes mentir à vontade, dizendo que não me queres, porque eu já sei a verdade, digas tu o que disseres. Podes mentir à vontade, dizendo que não me queres, porque eu já sei a verdade, digas tu o que disseres. Agora já sei que mentes a não querer falar comigo, já sei tudo o que tu sentes, é meu amigo. Agora já sei que mentes a não querer falar comigo, já sei tudo o que tu sentes, o luar é meu amigo. Lucia, um dos temas mais conhecidos de Juan Manuel Serra. Teremos a oportunidade de desfrutar da sua música em Mérida a 2 de setembro. Vuela esta canção para ti, Lucía, la más bella historia de amor que tuve y tendré. Es una carta de amor que se lleva el viento pintado en mi voz. A ninguna parte, a ningún buzón. No hay nada más bello que lo que nunca he tenido, nada más amado que lo que perdí. Perdóname si hoy busco en la arena una luna llena que arañaba el mar. Si alguna vez fui un ave de paso, lo olvidé para anidar en tus brazos. Si alguna vez fui bello y fui bueno, fue enredado en tu cuello y tu seno. Si alguna vez fui sabio en amores, lo aprendí de tus labios cantores. Si alguna vez amé, si algún día después de amar amé, fue por tu amor, Lucía, Lucía. Tu recuerdo son cada día más dulces, el olvido solo se llevó la mitad y tu sombra aún se acuesta en mi cama con la oscuridad entre mi almohada. Vozes Raianas, o programa de cooperação transfronteiriça bilíngue. Temos connosco Pedro Eugênio Lopes, professor titular de Empresas da Universidade da Extremadura, a quem começo por agradecer a sua presença em Vozes Raianas. Muito obrigada por estar hoje connosco. Muito buenos dias, Pedro. A primeira pergunta que lhe queríamos fazer é que a menudo a gente escuta falar sobre inovação e lhe falam sobre inovação, mas não sabem realmente de que se le está falando. Então, em que consiste inovar? Bem, o término inovação é um término muito amplo, porque não solamente se limita a lo que pode ser desarrollar novos produtos e lançá-los ao mercado como algo totalmente novo, sino que la innovación en las organizaciones puede estar dada por en diferentes ámbitos, en los mismos procesos de la organización, en la forma como se gestiona la organización, o sea, toda una serie de aspectos que incluyen no solamente la tecnología específica para desarrollar productos o servicios, sino cubre toda la organización. ¿Cuál es la situación actual de innovación en regiones como, si es que yo puedo hacer de esta forma la cuestión, ¿qué es que se puede decir en términos de innovación en regiones como a Extremadura? ¿Cuál es el estado de arte? Bien, el problema que tiene el proceso innovador básicamente se relaciona con la necesidad de cambiar el enfoque de enfrentar la nueva situación de mercado. Entonces, desde esa perspectiva, nos encontramos con que muchos empresarios están muy enfocados al producto y no están muy enfocados al mercado. Eso hace que sea difícil potenciar un proceso innovador, ya que el concepto de innovación está también relacionado con el desarrollo de algo que efectivamente tenga una aplicación en la realidad, ¿no? Entonces, si es el caso de un producto, pues tiene que ser un producto que esté aceptado por el mercado, es decir, que cumpla con la satisfacción de unas necesidades latentes en el mercado, ¿no? Entonces, encontramos que uno de los elementos importantes que hay que vencer en una primera fase es el cambio de enfoque en la dinámica empresarial. Hay sectores en Extremadura, efectivamente, que están montados en la ola de la innovación, y hay otros sectores que todavía mantienen la esperanza de mantener, de continuar con la dinámica que han venido desarrollando durante los últimos años. El problema es que la situación que vive hoy la economía, no solamente la economía española o la economía extremeña, sino que ya tenemos que hablar no de regiones, sino de mercados, ¿ya? Obliga, para poder potenciar el desarrollo, pensar en la innovación como una de las únicas estrategias que se tienen para lograr la competitividad en un mercado globalizado. Entonces, hay sectores, por ejemplo, como el sector del vino, que se caracteriza por empresas pequeñas, familiares, muy atomizadas, que ven que se están enfrentando al nuevo mundo, a lo que es Australia, Chile, Argentina, que están penetrando los mercados tanto a nivel nacional como global, precisamente porque tienen una mayor sintonía con el mercado y están desarrollando productos con una gran aceptación y muy competitivos. Entonces, ese sector se está ahora enfrentando a la necesidad de potenciar un cambio de visión de lo que es una actividad muy orientada al producto a pensar en orientarse al mercado. Ainda así, ¿qué espacio para a innovación es que nós podemos encontrar na Extremadura? Concretizando. Para ir em frente, para chegarmos mais longe, no caso da Extremadura, o que é que há a fazer por parte das empresas e das organizações da região? Bien, hablar de espacios requiere en un momento dado considerar cuál es el tipo de infraestructuras productivas que tenemos. Y realmente en Extremadura impera un sector muy amplio de servicios, un relativo sector de transformación y que en un momento dado podría iniciar un proceso de innovación, ¿ya? En los servicios, básicamente tener en cuenta que la razón de ser de las organizaciones es satisfacer necesidades, y entonces una de las fuentes de inspiración, si se puede decir, es tratar de analizar si efectivamente se están satisfaciendo esas necesidades de una manera competitiva, ¿no? Podríamos estar hablando de desarrollar con una mayor competitividad el sector servicios para poder competir con otros otras regiones del país, ¿no? O a nivel de la península, ¿no? Y hablar de en el sector vinícola, por ejemplo, si estás preguntándome de cuestiones concretas, potenciar, por ejemplo, estrategias que permitan a través del asociacionismo potenciar la capacidad de generar el capital suficiente para no solamente para salir a los mercados exteriores, sino para desarrollar nuevos productos que sean más estén más sintonizados con el mercado. ¿Diría usted que existe un espíritu innovador en la situación en la que nos encontramos, un espíritu innovador en la región? Hablaba de antes en el sector vinícola, pues que eran empresas pequeñas, que hay que cambiar la mentalidad y no centrarnos en el producto, sino fijarnos en el mercado. En ese sentido, ¿la gente tiene espíritu innovador? Bien. El espíritu innovador siempre está presente y de pronto puede, en un momento dado, potenciarse en situaciones de crisis. Pero también esta crisis que estamos viviendo tiene un efecto negativo que puede ser llevar a un estado de inmovilismo profundo, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo efectivamente es que desde el sector público, desde la Junta de Extremadura, se están comenzando a potenciar actividades de desarrollo de la creatividad, de desarrollo de la innovación. En este momento, quien está liderando esta nueva visión de lo que es la dinámica de creación de valor es el sector público. Uh-huh. ¿Ya? Consciente de que debemos cambiar el chip de los empresarios, ¿no? De los pequeños empresarios, porque nosotros estamos hablando de una región donde impera los pequeños empresarios, ¿no? Tenemos grandes empresarios, ¿ya? Que también están enfrentando situaciones críticas, pero que de alguna manera han estado mucho más sintonizados con el mercado y experimentan más esa visión de cambio, ¿no? Uh-huh. Pero la realidad es que si analizamos si está en el ambiente esa lógica innovadora, pues lo estamos viendo básicamente a partir del sector público y de la Junta de Extremadura, que está potenciando a través de sus programas buscar que los empresarios vean en la innovación una fuente de creación de riqueza. Eudald Domenech es un empresario, famoso empresario estadounidense, hombre de éxito. Dijo en una ocasión que la innovación por la innovación no sirve para nada. Que innovar es crear productos nuevos que hagan la vida más fácil. ¿Qué opina en la línea en la que nos estamos moviendo, qué opina de esta afirmación? Sí, es una afirmación bastante acertada. Yo creo que detrás de ella hay una cuestión muy simple. Las organizaciones existen porque existen necesidades. En el momento en que las necesidades desaparecen, desaparece la razón de ser de la organización. Por consiguiente, la innovación tiene que estar sintonizada con esas necesidades y con la capacidad que ésta tiene para satisfacer mejor esas necesidades. Realmente entre las organizaciones y el entorno existe un contrato implícito, ¿ya? Donde el mercado está dispuesto a dar recursos a las organizaciones siempre y cuando las organizaciones satisfagan de manera satisfactoria sus necesidades. Mientras estratégicamente eso no sea comprendido por los empresarios, se corre el riesgo de que las organizaciones salgan del mercado, y salen del mercado simplemente porque o no están satisfaciendo las necesidades de una manera correcta o simplemente no las satisfacen lo suficientemente bien como otras organizaciones podrían entrar a hacerlo. Geralmente relaciona-se a inovação com a tecnologia. Qual é o grau de vinculação que existe entre inovação e tecnologia? Bien, el problema es que la palabra tecnología también es muy amplia, ¿no? Porque quizá cuando nosotros escuchamos la palabra tecnología la relacionamos con máquinas, la relacionamos con ordenadores, la relacionamos con Silicon Valley, cuando realmente tecnología también hay en un proceso de desarrollo de una actividad de recursos humanos o de un área de recursos humanos. O sea, la forma como se hacen las cosas es tecnología, ¿no? Entonces, sí existe, cuando estamos hablando de esa correlación entre la tecnología entendida como lo cibernético o lo que es Silicon Valley, cuando hablamos de productos, ¿no? Ahí sí hay una gran relación. Pero realmente cuando hablamos de innovación no nos referimos ni nos limitamos única y exclusivamente al desarrollo de producto. Para usted, aquí hemos relacionado innovación con tecnología, hemos visto la relación que tienen. ¿Cuál es la relación existente? Vamos a seguir relacionando la palabra innovación, la innovación. ¿Cuál es la relación existente entre innovación y responsabilidad social? Bien. Es absoluta, porque además de que la innovación puede generar riqueza que por otra parte va a beneficiar el desarrollo social de una economía, también va a desarrollar bienestar en las personas que están satisfaciendo sus necesidades con ese nuevo desarrollo tecnológico. Debemos considerar también que la organización está relacionada con una serie de grupos de interés. Entonces podemos distinguir dos grandes grupos de interés, que son los grupos internos, donde encontramos a los trabajadores, a los directores, a los accionistas, y grupos externos, donde están los sindicatos, el gobierno, la sociedad en general. O sea que cuando un responsable de una organización va a tomar una decisión o va a establecer unos objetivos, tiene que ser consciente de que debe tener en cuenta todos esos sectores de manera simultánea, porque en el momento en que vaya en contra de alguno de ellos, simplemente estará asumiendo el riesgo de que estos retiren su apoyo a la organización. Entonces, el hecho de que una organización se comprometa en su desarrollo innovador a respetar el medio ambiente está, de alguna manera, también siendo socialmente responsable, pero además está proyectando una imagen positiva al mercado, donde el mercado está dispuesto a seguirle apoyando en su desarrollo, ¿no? La innovación, a su vez, debe, de alguna manera, repercutir también con el bienestar de los trabajadores, ¿no? En el sentido de que muchos trabajadores son potenciados internamente para desarrollar todas sus capacidades creativas, sus capacidades profesionales a través de ese proceso innovador. Y cuando eso se hace así, pues está logrando también la organización un apoyo de esos trabajadores, porque se sienten satisfechos, se sienten apoyados, ya, y efectivamente van a tener una mayor lealtad con la organización. Y realmente la lealtad es quizá el santo grial de lo que puede ser el éxito de una organización. O sea, todos queremos tener una organización en la que todos los trabajadores estén comprometidos con ella y estén dispuestos a dar lo máximo de sí mismos, ¿no? O sea, existe una total correlación entre lo que puede ser el proceso innovador, que es un proceso connatural de la organización, y más aún actualmente, donde experimentamos fenómenos curiosos, como puede ser el hecho de la llamada economía del excedente, donde las organizaciones han aprendido a hacer las cosas bien, pero todas han aprendido a hacer bien. Todas las organizaciones, además de haber aprendido a hacer las cosas bien, contratan a personas similares, utilizan tecnologías similares y, por consiguiente, todas tienden a ser iguales. Si estamos hablando de liderazgo, tenemos que ver que la única forma de desarrollar una empresa líder sería una empresa con una alta desviación estándar, o sea, donde la empresa se diferencie muchísimo de las demás, y la única forma que tiene en este momento, cuando el punto de partida es tender hacia la similitud, es desarrollar cosas impactantes, nuevas, ¿ya?, que la distinga de las demás y sobre todo que sean difíciles de copiar. Muito obrigada pela sua participação em Vozes Raianas. Até uma próxima oportunidade. Graças a vocês. Vozes Raianas. Agora, escutamos música extremanha pela mão de O Eco, com o tema Se Acabaram as Lágrimas. Quando sente frio na mirada, quando alguém ha roto tu sonrisa de cristal e tu carita de porcelana se acuerda de su mano. Es hora de empezar a andar. Se acabaron las lágrimas. Es hora de empezar a andar. Rompe tu jaula. Cuatro primaveras calladas. Las rosas secas ya no saben perfumar. Sienten las espinas que se clavan. Es hora de empezar a andar. Se acabaron las lágrimas. Es hora de empezar a andar. Rompe tu jaula. En tus ojitos secos no podrán remar. De nada vale ya llorar. Se acabaron las lágrimas. Sientes que ya no hay marcha atrás. Rompe tu jaula. Que te hacen llorar, carretera y manta, no lo pienses más. Salta, ríe, baila. Siente la llamada de la libertad. Tú rompe las cadenas que te hacen llorar. Carretera y manta, no lo pienses más. Salta, ríe, baila. Y escapa, que la vida se acaba. Que los sueños se gastan. Los minutos se marchan. Salta, que la llama te abraza. Los momentos se pasan y se te rompe la. Y escapa, que la vida se acaba, que los sueños se gastan, los minutos se marchan. Salta, que la llama te abraza, los momentos se pasan y se te rompe el alma. ¡Ay, el alma! tema Coimbra, uma vez mais em Vozes Raianas, Mário Moita, ele que é o autor do livro CD sobre a história do fado ao piano, lançado em 2007 no Museu do Fado e da Guitarra Portuguesa. Coimbra do Chopal, a fim des capital, do amor em Portugal ainda. Coimbra onde uma fez, com lágrimas se fez, a história dessa Inês tão linda. Coimbra das canções tão meiga que nos pôs os nossos corações a nu. Coimbra dos doutores, para nós os teus cantores, a fonte do sabor recesto. Coimbra é uma lição de sonho e tradição. O lente é uma canção e a lua a faculdade. É uma mulher, só passa quem souber e aprende-se a dizer saudade. Agenda Voces Rayanas. El mes de septiembre deja en Extremadura importantes citas culturales. En primer lugar, nos detenemos en la ciudad de Badajoz, porque aquí, el sábado día 4 de septiembre, la capital pacense vivirá una noche de insomnio cultural. De esta forma, Badajoz se incorpora a la iniciativa cultural La Noche en Blanco, surgida en el 2002 en París. Para poner en marcha esta innovadora iniciativa, se abrirán y llenarán de espectáculos plazas, jardines y catedrales de la ciudad. Concretamente, la actividad comenzará el sábado 4 de septiembre, desde las 10 de la noche hasta las 3 de la madrugada, y mantendrá abiertos al público espacios como el Palacio Municipal, el Archivo Histórico Municipal, la Plaza de España y la Sala de Arte Artes, entre otros. A exposição de desenho Bacon, a ponta do iceberg, de Francis Bacon, apresenta-se pela primeira vez em Portugal, no Fórum Eugênio de Almeida, em Évora. Constituída por um conjunto de 41 desenhos em vários formatos de papel, a mostra compõe uma galeria de personagens características da iconografia do consagrado artista. E em setembro, de 16 ao 19, chega FECIES, a Feria de la Caza, Pesca e Naturaleza, que en esta ocasión ofrecerá una gran muestra retrospectiva de sus exposiciones sobre la cultura cinegética. En su edición de 2010, en FECIES, habrá un amplio abanico de actividades que se realizarán en el interior y exterior del recinto de IFEBA, entre ellas una galería de tiro, exhibiciones de perros y realas y un campo permanente de recorrido de caza. Una de las novedades de esta edición es la celebración del primer trofeo ibérico Bass FECIES, dirigido a los amantes de la pesca del pez Black Bass, trofeo que se desarrollará en el río Guadiana. Festival Terras de Sol tem lugar em Évora, prolongando-se até final de outubro com música, teatro, cinema, dança e exposições. Integrado neste festival, sob o título Numa Rua Perto de Si, Pedro Proença apresenta saladas tipográficas e outras barbaridades afins, a designada arte de guerrilha, uma brincadeira gráfica, um jogo de escrita, uma construção de letras, estilos e imagens em combinações divertidas. Assim é o trabalho de Pedro Proença, que invade as ruas da cidade com humor. Hasta el próximo 30 de septiembre podrá visitarse en el Museo de Bellas Artes de Badajoz el conjunto El Baño, realizado por la catalana Luisa Granero Sierra en 1960 y que ha sido restaurado por el Museo Provincial. Podrás verlo de martes a domingo entre las 10 y 14 horas y por la tarde de 16 a 20 horas de martes a viernes. Até 30 de setembro, no Museu de Évora, tem para ver a exposição Últimas Ceias, com Noémia Cruz, Jorge de Sousa e Marcos Lopes, uma mostra que põe em diálogo o espólio do Museu de Évora com criações contemporâneas. Y nos vamos a la ciudad de Mérida, pues el día 2 de septiembre el cantautor Joan Manuel Serrat ofrecerá un concierto en el Teatro Romano. Este concierto de Serrat se enmarca en el centenario aniversario de las excavaciones arqueológicas de Mérida y forma parte también del programa de Mediterráneo Interior, que incluye una serie de encuentros musicales en el Teatro Romano promovidos por la Junta de Extremadura. Também até 30 de setembro, no Convento dos Remédios, poderá apreciar a Dança do Existir, uma exposição retrospectiva em imagens do trabalho coreográfico de Vera Mantero. Cáceres, por su parte, nos invita a visitar en el Palacio de la Isla su exposición titulada Identidades, una muestra que recoge los trabajos que han llevado a cabo 5 agentes culturales de diferentes países y los participantes del proyecto CC Campus 2016, que se ha realizado durante el mes de julio en la capital cacereña. Los interesados en visitar esta iniciativa organizada por el Consorcio Cáceres 2016 y promovida por la Fundación Igualdad Ciudadanía tienen hasta el 13 de septiembre. Y también Cáceres ha sido la ciudad elegida para acoger el Festival de Europa Sur 2010, de lo que será el primer encuentro musical y cultural entre nuestro país y el vecino Portugal. De este modo arrancará el próximo 25 de septiembre la presentación en el Café Babel a partir de las 22 horas con la inauguración de Fermín Solís, Premio Pop Elle 2010 a la Mejor Novela Gráfica. A esta fiesta están también invitados un total de 10 DJs, entre los que se encuentran Abigail Narváez, Tete Alejandre o Pepe Higuero. Además, para los días posteriores hay previstas un buen número de actividades en la Filmoteca de Extremadura, donde se inaugurará la quinta semana de Cine Pop y tendrá lugar la proyección de la película I'm Not Here. Además, la Plaza de San Jorge será escenario durante esta semana de conciertos de los grupos Local 4 o Cajón Desastre. Agenda Vozes Raianas. Sugestões, opiniões e informações podem ser enviadas para vozesraianas.alex@gmail.com. A Porta ao Lato é o disco de estreia a sol de Miguel Gameiro, um dos fundadores dos Polo Norte. Ficamos com o primeiro single do seu disco, Dá-me um Abraço. Dá-me um abraço que seja forte e me conforte a cada canto. Não digas nada, que o nada é tanto e eu não me importo. Dá-me um abraço, fica por perto, neste aperto, tão pouco espaço. Não quero mais nada, só o silêncio do teu abraço. Já me perdi, sem rumo certo, já me venci pelo cansaço. Estando longe, estive tão perto do teu abraço. Dá-me um abraço que me desperte e me aperte sem me apertar, que eu já estou perto. Abre os teus braços quando eu chegar. É nesse abraço que eu descanso, esse espaço que me sossegue. E quando possas, dá-me outro abraço. Não chega. Já me perdi, sem rumo certo, já me venci pelo cansaço. Estando longe, estive tão perto do teu abraço. Já me perdi, sem rumo certo, já me venci pelo cansaço. Estando longe, estive tão perto do teu abraço. me perdi, sem rumo certo, já me venci pelo cansaço. Estando longe, estive tão perto do teu abraço. Estando longe, estive tão perto do teu abraço. Mais de O Eco, com Mirando ao Cielo. Los mejores años de nuestras vidas, la mejor luna sabor a miel, tu mano traviesa nunca se olvida, tu boca impaciente sobre mi piel. Siento dentro que se acaban mis días, el siguiente héroe caído puedo ser. No quiero leyendas de valentías, ni medallas por cumplir con mi deber. ¿Y qué hago aquí? Mirando al cielo a 10.000 kilómetros de tus besos, besando banderas, abriendo fuego, cavando trincheras y te echo de menos. ¿Y qué hago aquí? Mirando al cielo a 10.000 kilómetros de tus besos, besando banderas, abriendo fuego, cavando trincheras y te echo de menos. Muda está mi vida entre bombardeos. Te echo de menos. ¿Y qué hago aquí? Sin ti no puedo. Los mejores años de nuestras vidas, se los estoy dando no sé a qué o a quién, o emboscado en una misión suicida, o esta puede ser la última vez. Que te hable, que te escriba, que te llore, que te diga que daría mi vida por morir a tu lado y gritarle al viento que fui un mal soldado. Que te hable, que te escriba, que te llore, que te diga que daría mi vida por morir a tu lado y gritarle al viento que fui un mal soldado. ¿Y qué hago aquí? Mirando al cielo a 10.000 kilómetros de tu beso, besando banderas, abriendo fuego, cavando trincheras y te echo de menos. ¿Y qué hago aquí? Mirando al cielo a 10.000 kilómetros de tu beso, besando banderas, abriendo fuego, cavando trincheras y te echo de menos. Soldado, mi vida entre bombardeos. Lejos de tus besos, intentando en vano cazar las estrellas con los dedos, echándote de menos tu carita de melocotón, tu boca, tu pelo, mirando al cielo, implorando un tiempo muerto al dueño del universo, pa' que escuche mis versos y me mande de regreso directo a la tierra del fuego, a tu cama en llamas, con besos de queroseno en enveneno. Aquí sin ti, extraño tu presencia, carnívoro de tu esencia, duele más tu ausencia que las balas del infierno. Mirando al cielo a 10.000 kilómetros de tu beso, besando banderas, abriendo fuego, cavando trincheras y te echo de menos. ¿Y qué hago aquí? Mirando al cielo a 10.000 kilómetros de tu beso, besando banderas, abriendo fuego, cavando trincheras y te echo de menos. ¿Y qué hago aquí? Mirando al cielo a 10.000 kilómetros de tu beso, besando banderas, abriendo fuego, abriendo fuego, abriendo fuego. Voces Rayanas, el programa de cooperación transfronteriza bilingüe. A edição número 11 do programa Vozes Rayanas está prestes a chegar ao fim. Marcamos novo encontro no último sábado do mês de setembro. Em nome de toda a equipa que produziu, realizou e apresentou esta emissão, fica o desejo de que fique bem. Que da vida. Voces Rayanas. Rayanas. El programa de cooperación transfronteriza bilingüe, una coproducción entre Onda Campus, Fundación Universidad Sociedad de la Universidad de Extremadura y el Grupo de Comunicación Social Diario do Sul, Radio Telefonía del Alentejo. Voces Rayanas. Todas las mañanas del último sábado de cada mes, entre las 11 y la 1, en el 103.2 de la FM, en la Telefonía del Alentejo, en www.diariodosul.com.pt y en www.ondacampus.es.